O Fórum Lisboa vai estar no Festival Santa Casa Alfama. Venha ver-nos ao vivo no Auditório Abreu Advogados. Na edição que vai homenagear Hermínia Silva, o Fórum Lisboa vai falar da sua história. Sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde, vamos ao Santa Casa Alfama. Porque Lisboa também é o nosso faro. Já é na próxima sexta-feira que vamos estar ao vivo e a cores no Fórum, no Fórum Lisboa, no Auditório Abreu Advogados, durante o Festival Santa Casa Alfama. Estão todos convidados a ir até lá, dentro da medida dos lugares disponíveis daquela sala. Vamos estar então na próxima sexta-feira às 6 da tarde, uma emissão fora do âmbito normal, uma emissão especial no Santa Casa Alfama. Cá estamos então no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Ardi, sono do CDS, a Carla Madeira do PS, o Modesto Navarro do PCP e o Francisco Domingues, que está em substituição do António Proa do PSD. Hoje vamos falar do Dia Europeu Sem Carros e também dos novos elétricos da Carris em Lisboa. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Modesto Navarro, comece por si, para o primeiro minuto. Eu vou referir uma situação que se viveu aqui em Lisboa, no Parque da Bela Vista. Nós apresentámos um requerimento na Câmara Municipal sobre o estado da conservação e acesso e sobre a isenção de pagamento de taxas utilizadas no Parque da Bela Vista, decorrente da realização de um festival intitulado Calorama. Nós solicitámos esclarecimentos à Câmara sobre o estado avançado de degradação em que o parque ficou e sobre o incumprimento do protocolo celebrado pelo município via Calorama Festival Unipessoal Limitada. Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro passado, neste parque da cidade. Portanto, foi utilizado mais tempo do que foi contratualizado e nós apresentámos esse requerimento porque houve dificuldades nas condições de acesso ao parque por parte da população e a Câmara Municipal ainda não nos deu resposta. Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes e os nossos colegas, com o bem-vindo Francisco. O minuto vai ser dedicado, e como há poucos dias começou o ano letivo, mais um ano letivo, lembrando que as escolas do terceiro ciclo, a competência pela sua gestão e manutenção transitou do Governo para os municípios, e no caso da Câmara Municipal de Lisboa, que recebeu quase 40 escolas, não recebeu verbas para fazer as manutenções, e as escolas, na sua grande maioria, vieram, se me permitem a expressão, a cair de podre. Abandonadas, sem manutenção durante anos e anos e anos, ou que julgo saber, até há poucos dias, não confirmei hoje, mas não há verba delegada do Governo para o município, e a verba que se prevê vai chegar para arranjar 3 escolas, no máximo 4, o que é ínfimo, uma ínfima parte das 40 escolas que apresentam problemas gravíssimos na nossa cidade e cujos pais e encarregados de educação e alunos esperam há anos que existam obras, e com o agravante que hoje em dia quem lê e quem se quer queixar diz que é a Câmara Municipal de Lisboa que tem de fazer as obras e não quer saber se a Câmara recebeu as verbas ou não para fazer, para as colocar, porque a outra hipótese era o Governo ter colocado as escolas todas impecáveis e tê-las passado para a gestão dos municípios, não fez uma coisa nem fez outra, e agora o ONU está do lado das câmaras municipais e também das juntas de freguesia, porque estamos mais próximos e somos chamados a muitas vezes resolver problemas que existem sem termos nenhuma competência nesse campo. E andamos câmaras e câmaras e juntas de freguesia a fazer trabalho que devia de ser financiado e suportado pelo Governo, ou então devia de ter feito tudo isso, ter posto tudo como novo antes das escolas transitarem para a gestão do município. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu hoje, nos telejornais da manhã, pelo menos nos da rádio, uma das notícias que eu ouvi referiu-se ao encerramento de uma discoteca no Porto, a discoteca Escada. E eu, enfim, pensei, quem me dera que estas notícias fossem em Lisboa. A discoteca Escada, enfim, tinha problemas de segurança, o Ministério da Administração Interna decretou o encerramento da mesma, depois de ouvir o Presidente da Câmara Municipal do Porto e na sequência de várias queixas apresentadas pela Câmara Municipal do Porto. E de facto falta em Lisboa nós termos uma ação de fiscalização mais robusta para fechar e limitar o horário de muitos destes estabelecimentos. Eu tenho assistido com bastante indignação ao que tem sido o acentuar do problema da noite na cidade de Lisboa. É com bastante pesar que nós voltámos a ter after hours em Lisboa. Nós tínhamos deixado de ter after hours em Lisboa, voltámos a ter, portanto temos discotecas que estão abertas até de manhã, até quase de tarde, com toda a degradação, com, enfim, só quem tem que limpar aquelas zonas de manhã e quem assiste aos problemas de insegurança de madrugada, como eu assisto e os trabalhadores da minha junta assistem. A sua freguesia é muito pontuada por isto, não é? E a minha freguesia voltou a ter after hours, que foi algo que nós tínhamos conseguido fechar os after hours todos. After hours quer dizer depois do horário quer habitual, dizer, não é? Discotecas que estão abertas até às 10 e meio-dia, portanto, como devem imaginar. Toda a noite e toda a manhã. Como devem imaginar, a salubridade na zona ribeirinha é um problema que se está a acentuar, quer para a freguesia, quer para os trabalhadores do município, quer para o Porto de Lisboa, que lida com uma degradação, não tenho outra forma de dizer isto, e depois, de repente, aparecem nas notícias, houve umas pessoas esfaqueadas na frente de Ribeirinha, as pessoas ficam muito admiradas, só quem não tem que limpar e manter aquela zona é que fica admirada com o que acontece. E, portanto, isto para dizer que a notícia que eu hoje ouvi do Porto, aliás, faz agora precisamente um ano que eu estive a falar sobre os problemas da noite de Lisboa, em que teve também a movida do Porto, e os problemas que eles apontaram foram muito idênticos aos nossos. A grande diferença... Mas, Carla, esta discoteca fechou sobretudo por motivos de segurança, não foi? Porque faltava... Já não havia, sei se havia problemas de segurança, havia uma série deles, mas a questão é que o Presidente da Câmara do Porto tem denunciado as situações e a Câmara de Lisboa tem instigado a abertura destes estabelecimentos, não tem fechado estabelecimentos. Quer dizer, eu poderia estar aqui a falar de inúmeros estabelecimentos, mas eu acho que toda a gente percebe quando falamos dos after hours, que tinha sido uma chaga que tínhamos conseguido eliminar. Conseguimos eliminar todos os after hours na cidade de Lisboa e neste momento voltámos a ter. Francisco Domingos, bem-vindo, está em substituição do António Proa, vamos ao seu minuto. Ok, começo por cumprimentar os meus colegas de painel e os ouvintes da Rádio Amália. Aproveito o meu minuto para fazer referência ao facto de hoje a Câmara Municipal de Lisboa ter procedido numa cerimónia que decorreu nos espaços do Conselho e foi presidida pelo seu Presidente Carlos Moedas à entrega de mais de umas dezenas de chaves de habitações a famílias carenciadas residentes no nosso Conselho. Quando a coligação Novos Tempos passou a governar a cidade de Lisboa, chamemos-lhe assim, existiam cerca de 2 mil habitações municipais vazias que, de forma empenhada, o atual Executivo Camarário tem vindo a resolver, tendo já entregue perto de 700 dessas habitações municipais, entretanto, reabilitadas. Estão a ser feitos investimentos na ordem dos 42 milhões de euros pela empresa municipal Gebauis em reabilitação de edificado, sendo que 17 milhões são só para reabilitar casas que se encontravam vazias, com vista a serem entregues a quem delas necessita. São investimentos numa escala nunca antes feita, já que os anteriores executivos deixaram o património adicional municipal, eu não lhe queria chamar o abandono, mas quase, antes de citarem muitos casos de obras urgentes, algumas delas estruturais, por poder estar em causa a segurança de quem reside naqueles bairros, naquelas habitações. Foram já entregues perto de 1.400 casas nos últimos dois anos a famílias carenciadas da cidade, sendo que mais de metade desses fogos são habitações municipais reabilitadas, o que é de saudar. No investimento nunca antes feito, voltando a frisar que a Câmara Municipal de Lisboa tem previsto gastar, para resolver o problema da habitação, perto de 800 milhões de euros. Verbas nunca antes apresentadas aos municípios da cidade de Lisboa. Para estes fins. Para estes fins. Bom, vamos ao primeiro tema. Já há novos elétricos em circulação em Lisboa. A Carris promete uma maior frequência e também a extensão da linha 15E. Anunciados em 2021, a compra de 15 novos elétricos articulados para a frota da Carris representa o maior investimento feito por Lisboa na sua rede de elétricos modernos, num valor de 43 milhões e 400 mil euros. Os novos veículos vieram juntar-se aos 10 adquiridos em 1995, assim mais do que duplicou a frota ao serviço desta linha, que atualmente faz o trajeto Algés-Praça da Figueira. Estes novos veículos da Carris são mais compridos que os articulados da anterior série, que entraram ao serviço em 95 e que medem 24 metros. Com maior comprimento, vem também a maior capacidade de transporte de passageiros. Estes novos elétricos permitem o transporte de 221 passageiros, que são mais do que os 201 dos atuais veículos. Para as oficinas de Santa Amaro, a Carris anunciou um investimento de 50 milhões de euros para acomodar o crescimento da frota de elétricos. Carla Madeira, a primeira coisa que me veio à memória quando este tema nos surgiu foi que li há pouquíssimo tempo que a Carris, com esta compra feita nesta altura, em 2021, não acautelou o estacionamento, digamos, não sei se se chama estacionamento, mas sim, quando à noite os elétricos recolhem, vão para um parque de estacionamento dos elétricos e dos autocarros, etc. Não acautelou estes, teve que enviar alguns elétricos que estão em funcionamento para cascos de rolhas para poder pôr os novos. Planeamento não será aqui novamente o forte disto, mas a boa notícia é que estes elétricos já cá estão e estão a funcionar. Eu ainda não vi nenhum, não sei se vocês já viram. Eu ainda não consegui ver. Já andei na sexta-feira. E é bom por dentro? Um deles é moderno. É grande, é moderno. Muito bem. Eu ainda não vi, e porque estão muito para estes sítios. Eles também só começaram a funcionar na sexta-feira passada. Sim, há pouquíssimos dias. É normal. Sim. Bom, eu não lhes chamaria, e pegando nas palavras da Antonieta, não chamaria o que aconteceu na compra destes elétricos falta de planeamento, de forma nenhuma. Ora, não após, para a compra, para os... Não, porque, para os alojar, digamos. Vou ver, após os concursos públicos que foram feitos, concursos públicos internacionais, foi assinado contrato para a aquisição destes novos elétricos, de 15 novos elétricos, em abril de 2021. E na altura, o prazo de entrega dos primeiros elétricos era em 2023. Ora, nós estamos em 2023. Sim. E em 2023 é quando os elétricos chegam e, portanto, nessa altura é que o estacionamento dos mesmos tem que estar em funcionamento. Portanto, eu não chamaria falta de acautelamento. Eu não chamaria falta de acautelamento. Então, se o contrato foi feito em abril de 2021, estava previsto os elétricos chegarem 2 anos depois, ou mais de 2 anos depois. Eles chegaram mais de 2 anos depois. Portanto, nessa altura é que já deveriam estar acauteladas as condições para os elétricos estacionarem. Não vejo aqui falta de planeamento, mas pode haver aqui, enfim, algum pormenor de gestão. A notícia que eu li justamente é que isso não estava acautelado, o estacionamento destes elétricos, e tiveram 2 anos para o fazer, como a Carla acabou de dizer. Pois, não sei se responde a todos, não se será a todos, mas alguns não têm espaço no sítio onde habitualmente a Carris... Pois, quer dizer, se a administração da Carris nestes últimos 2 anos não acautelou esse espaço, eu não sei, eu isso não posso me pronunciar. Sim. Aquilo que eu sei, porque é que o resto está dentro do previsto, uma compra, não é? Isto foi uma compra de milhões e, portanto, é uma compra pública, não é? Que todos nós acompanhamos. Muitos milhões, sim. É que estava previsto os primeiros elétricos chegarem em meados de 2023 e eles, efetivamente, eles estão a chegar. Agora, se o estacionamento não se acautelou essa parte, não me irei pronunciar, acho que é uma boa pergunta a fazer ao Presidente da Carris, mas também parece uma questão menor. O importante é que, de facto, os elétricos chegaram no prazo previsto, estão a chegar no prazo previsto. Estão a funcionar e vão melhorar o transporte daquelas pessoas, até porque leva mais gente. Exatamente, levam 221 passageiros. Já os outros eram bastante grandes, os primários que apareceram, sim. Aliás, os que apareceram na década de 90, sabe que eu estudei na Rua da Junqueira, a minha universidade era lá e, portanto, os novos elétricos, quando apareceram, era um dos transportes que eu usava e, portanto, é com muita satisfação e com muito carinho até que eu vejo que, ao longo destes 20 e tal, quase 30 anos, se continuou a apostar no transporte suave e se tem vindo a aprofundar esta rede de transportes na cidade de Lisboa. Eu estive lá na sexta-feira, assisti à cerimónia que foi feita no dia 22, presumo que simbolicamente, por ser o Dia Europeu Sem Carros. Sim. E foi com bastante satisfação que, além de ver a chegada destes elétricos, e tive o prazer de fazer a viagem até ao elétrico do Caixotré, também é uma satisfação enorme ver a empresa Carris manter-se uma empresa pública, porque de facto, se nós estamos a assistir a tudo isto, é porque a Carris não foi privatizada, é porque a Carris é uma empresa pública, é porque a Câmara comprou a Carris. É que às vezes que esquecemos-nos, é que a Carris já estava a ser não vendida. É um pequeno promenade, já não é? Estava até ali praticamente vendida e, portanto, foi pelo facto de António Costa ter sido primeiro-ministro em 2015 que resolveu desmanchar a venda da Carris e decidiu reverter o processo de privatização, e a Câmara Municipal de Lisboa em 2015 decidiu fazer a aquisição desta empresa e, portanto, agora todos reconhecem que a Carris é uma aposta ganha, é uma empresa municipal importantíssima para a cidade de Lisboa, e imaginem, até o presidente da Câmara Municipal do Oeiras vem dizer que também quer ser acionista. Portanto, daqui há uns anos atrás era vender tudo, que a Carris só dava prejuízo e, portanto, era vender a Carris a privados. Agora, todos reconhecem que a Carris é uma empresa pública que faz falta a Lisboa, e os municípios vizinhos até querem ter uma cota, uma participação na Carris. Pronto, e portanto, terminando dizendo que tudo está bem quando acaba bem, parece-me ser o caso da Carris. De qualquer forma, vamos estar atentos, porque não há nada garantido em Portugal e todos os dias temos que estar atentos. Francisco Domingos, sobre estas aquisições da Carris, estes novos elétricos. É óbvio que é bastante positivo a aquisição de 15 novos carros elétricos articulados, que eu tenho chamado de segunda geração, em oposição aos 10 primeiros que entraram a serviço em 1995, sendo que esta questão das instalações do Alto Santa Mar seria, eu tenho de considerar que seria impossível a coisa correr tão mal. Esta questão do parqueamento geoétricos, só podendo comparar um bocadinho à questão da bateria dos novos geoétricos da Transtejo, porque o Dr. Fernando Medina, na sua tomada de posse em 2017, foi no discurso, precisamente no discurso, anunciou a aquisição de 20 novos geoétricos articulados e de 10 geoétricos históricos, chamou-lhe históricos, que depois efetivamente se veio a verificar que é difícil construção dada os aspectos técnicos daqueles geoétricos. Portanto, 2017 até 2021, quando assinou o contrato, teve pelo menos 4 anos em que poderia ter feito as obras necessárias para que fosse efetivado o parqueamento e a manutenção destes novos geoétricos. O que aconteceu é que... Mas quem tinha que fazer estas obras é a Carris, não era a Fernando Medina, certo? Sim, mas a Carris é uma empresa municipal e o que é certo é que é caricato, e eu assisti a ver, por via rodoviária, elétricos, tanto articulados como os chamados elétricos históricos, a serem transportados por via rodoviária para as instalações da Carris em Miraflores. É no mínimo caricato quando a Carris diz que tem falta de elétricos em circulação e com a antiga frota só poderia manter 6 carreiras, que é precisamente as que tem. Portanto, a sua frota está esticada ao máximo e, portanto, alguns desses elétricos terão de ser transportados via rodoviária para Miraflores. Há que referir ainda que naquele espaço onde atualmente existe as instalações e onde estão a ser parqueados os elétricos, também existe o Museu da Carris, em instalações anexas, e estava perspectivada a construção do Museu dos Bombeiros e depois até se falou no Museu do Transporte da cidade, onde poderiam também ser, e bem, colocados e mantidos alguns veículos históricos que o município tem, nomeadamente carros de recolha de resíduos, carros da Polícia Municipal, no fundo não fazer só a manutenção dos veículos dos bombeiros, mas também de outra frota do município. É óbvio que estes veículos vêm potenciar a Carris para a extensão, nomeadamente da Carreira 15, aliás eles só podem circular na atual linha da Carreira 15, dadas as suas características, são veículos com quase 30 metros, sendo que vão possibilitar, assim esteja concluído as obras do Ponto Geral de Drenagem, a futura linha entre o Jamor, o Ocidente, e o Parque das Nações, o Oriente. E, eventualmente poderá ser o princípio do IOS, enquanto sonho da zona ocidental de Lisboa, na futura linha, eventualmente, entre a zona de Alcântara e o Conselho de Oeiras, mais concretamente entre Miraflores e Linda Velha. São veículos com... Eu já tive a possibilidade, a oportunidade de circular nestes veículos. Estão, neste momento, 6 veículos já em Portugal. Penso que só 3 é que estão a circular. São veículos muito confortáveis, que oferecem outro tipo de segurança que os antigos não tinham. E, para além de terem uma dimensão maior que lhes possibilita também acomodar mais passageiros, consegue transportar esses passageiros com uma maior segurança. E é um facto verdadeiramente importante para a cidade de Lisboa, ao fim de quase 30 anos, terem sido adquiridos estes veículos. Odeste Navarro, já viu estes novos elétricos ou também... Não, vi imagens. Sim, viu imagens também. E gostei. Francamente gostei. Sim. Se a gente for falar de museus, então começamos por dizer quem foi que destruiu o Museu dos Bombeiros, por exemplo, não é? E criou complicações na cidade. Portanto, novos elétricos, ainda bem, é de saudar. Pronto, a aquisição foi feita em 2021, 2 anos para encontrar espaço para os acomodar, chegariam, mas não chegaram. Portanto, estes novos elétricos vêm suprir a necessidade de mais material circulante, no entanto, apenas nas grandes linhas rápidas como a Carreira 15. As carreiras de circulação no interior da cidade continuam sem introdução de novo material circulante. Mais grave, volta a promover-se uma política de arranque de carris em lugar de reintrodução de transporte tipo tram, elétricos, menos poluentes e menos agressivos, aproveitando a rede existente. A introdução de novos elétricos acaba por configurar melhorias muito limitadas, porque são apenas medidas paliativas para os grandes eixos de circulação e não uma aposta coerente numa rede de um modo de transporte menos poluente e mais eficaz, e Lisboa precisa, de facto, dessa rede mais ampla ao serviço, se queremos chegar, digamos, ao sonho de eliminar, não direi todos, mas de fazer recuar esta vinda diária de tantos milhares de automóveis. Tem que se apostar seriamente, já aqui o dissemos, neste género de transportes. E estes, percebi, como são muito compridos, só podem andar mais nas zonas planas. Sim, mas está bem. Não, mas, não podem ir para os há outras articulações. Mas há outras, claro. E há outros tamanhos, não é? Portanto, poder-se ir a comprar também elétricos mais pequeninos para as outras zonas. Carlos Ardisson. Eu vejo com muito bons olhos a chegada destes novos elétricos. Eu, desde criança, a rua em frente à casa dos meus pais passava os elétricos e era um dos meios de transporte que apanhava para ir para casa e para ir a algum lado. E foi com estupefação de criança, adolescente, até chegar a adulto, que fui vendo desaparecer os elétricos da cidade. Me fazia muito mais sentido que existissem veículos elétricos que não poluíam do que autocarros, que foram promovidos e foram, e foi, tem sido a aposta na cidade. Fez muita confusão, e isto para uma criança e um jovem. Mas eu achava que os adultos tinham razão, mas, pois vistos, não tinham razão. E aqueles anos todos, da década de 80 e a década de 90, que andaram a retirar os elétricos que existiam, também já. Muitas, inúmeras. Lisboa inúmeras, tinha muito mais elétricos. Muitas. Depois, quando fizeram-se os túneis, os rodoviários, tudo isso, facilitando a entrada massiva de carros. E hoje em dia, daqui a bocado, querem acimentar os túneis. A destruição da via férrea. Portanto, também. E curiosamente, se formos a ver quem é que estava, quem é que tomou as decisões, e isso tudo, ficamos espantados, que são as pessoas que hoje em dia mais defendem nos partidos as decisões por opções limpas e tudo isso, nomeadamente o PS, que retirou, acabou, porque diziam que era complicado para não se multar os carros que estacionavam mal em cima das curvas e dos sítios na cidade, para não se fazer, era mais fácil na altura, retiraram os elétricos todos e Lisboa ficou praticamente sem elétricos. Depois, na década de 90, houve esta linha junto à Marginal, não é? Ribeirinha, que foi, pronto, foi implementada, e muito bem, e que, como o Francisco já falou, se conta, e já está previsto, já se fala há vários anos, que possa vir a chegar ao Parque das Nações, supostamente até perto do, até ali à Casa dos Bicos, já poderão circular, que, segundo me recordo, quando foi feita aquela adaptação, aquela renovação, já foram investidos em carris que comportam e suportam, já pensando, este tipo de elétricos, mas temos ali o Plano Geral de Drenagem, cuja obra vai demorar até 2025, e enquanto à superfície existirem obras, não poderá passar por ali nada. Depois, é certo que o Parque das Nações está bem servido de metro, de comboio, mas necessitava de uma ligação ribeirinha à baixa, central e agradável. Portanto, faz-nos todo o sentido que seja possível falar e pensar, embora eu também veja que há alguns, por exemplo, a zona mesmo ali, o Braço de Prata, algumas decisões que já foram tomadas, que eu tenho, não sei se terão de ser revertidas para passar lá o elétrico, mas o elétrico também é um meio de transporte que convive com a ocupação um pouco mais lúdica dos espaços, e portanto pode ser que seja previsto, porque enquanto autarca ainda não tive a oportunidade, mas também não faz ainda sentido, ainda está muito distante no horizonte, mas é com grande satisfação que vejo o regresso destes amarelinhos. Espero que se mantenham amarelos sem serem pintados, coisa que não acontece com os elevadores, que é uma sina terrível que nós temos, e assim que são intervencionados são rapidamente nem grafitados, aquilo é, não sei, pronto, não quero dizer uma palavra feia, mas é um vandalismo que lhes é feito, que é muito... Ficam feios, mas ficam, é uma coisa feios, das grandes cidades. Carla, diga, elucide-me só uma coisa, estes novos elétricos, não se pode abrir as janelas? Ou pode? Eu penso que não se pode. Sim. Eu penso que não se pode. Os pequeninos, porque eu acho que há pequeninos novos, mais pequenos novos, que se podem. Porque isso é uma daquelas coisas que eu me recordo em criança no elétrico, que eu estava a vir à janela, com a janela aberta, não é? Sim, sim. Mas pronto, estes novos, a princípio, não. Deve ser como ao metro. Deve ser como ao metro, com ar-condicionado e já é bem bom. Vamos fazer um pequeno intervalo, pequeníssimo intervalo, no Fórum Lisboa. Voltamos já daqui a pouco. Amália. O Fórum Lisboa vai estar no Festival Santa Casa Alfama. Venha ver-nos ao vivo no Auditório Abreu Advogados. Na edição que vai homenagear Hermínia Silva, o Fórum Lisboa vai falar da sua história. Sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde, vamos ao Santa Casa Alfama. Porque Lisboa também é o nosso faro. Estão convidados então para ir até ao Auditório Abreu Advogados. Vamos lá estar na próxima sexta-feira, às 6 da tarde. A seguir, no Fórum Lisboa, falamos do Dia Europeu Sem Carros, que já aconteceu, com ruas cortadas. A semana passada falámos da Semana da Mobilidade. Neste programa falamos deste dia, ruas cortadas em algumas cidades. Lisboa este ano optou por não seguir esta recomendação, suponho que é uma recomendação deste dia. É também o Dia Europeu Sem Carros, contou com várias atividades na cidade, que não passaram então aqui em Lisboa por ruas cortadas ao trânsito, sempre com a ideia subjacente de reduzir o número de carros, atualmente a rondar os 300 mil que diariamente entram na cidade. Segundo um comunicado da Zero, divulgado recentemente, as emissões de gases geradas pelo transporte rodoviário em Portugal aumentaram 6,2% em relação ao período pré-pandemia. As emissões associadas ao consumo de gasóleo e gasolina no transporte rodoviário não param de aumentar. Lisboa viu várias iniciativas, mas este ano o trânsito não foi proibido no Dia Europeu Sem Carros. Modesto Navarro, o que é que acha desta não ter havido propriamente uma paragem no trânsito em Lisboa? É uma coisa simbólica, o Dia Europeu Sem Carros, mas, pelos vistos, com o aumento da poluição, também não estamos a fazer o que devíamos para diminuir a poluição na cidade. Não sei se a paragem de todos os carros não iria ocasionar mais poluição, digamos. Seria dia... Bom, dia, esta questão do Dia Sem Carros. Inicialmente foi o Dia Sem Carros e é hoje a Semana Europeia da Mobilidade e marcou-se um dia para sem carros. Mas normalmente é só nas artérias grandes, não é? Que os carros na Área de Liberdade, etc., é que fecham o trânsito. O resto circula na cidade ou não? Ou estou enganado? E aqui alguma coisa encerrou? Não. Pronto. Aqui não é seguro. Conhece apenas uma medida programada pela Câmara, o encerramento da Rua da Prata ao trânsito e instalação de uma ciclovia. A sua instalação não se insere num plano de ciclovias e não foi debatida com ninguém, como aliás não foi o encerramento da ciclovia da Avenida de Berna, nem o da Almirante Reis. A gestão da CML acaba por fazer exatamente aquilo que criticava na gestão anterior. Mas não estão encerradas, a Avenida Almirante Reis não está encerrada? Agora estão abertas, não? Sim. Há uma clara reversão de medidas anteriormente assumidas, como a circulação nas laterais da Avenida da Liberdade, devido à poluição do ar e às multas concomitantes. Lá anda tudo a virar, vamos ver o que é que sai dali. No entanto, as medidas efetuadas no trânsito em Lisboa permitem determinar já o aumento de 6,2% do trânsito e aumento também da poluição do ar. Portanto, agravou-se a situação. Não se sabe ainda como vai a Câmara Municipal atuar para contrariar seriamente esta tendência. Vamos ver. Carlos Ardisson, às vezes não é por se fechar ou por se pôr uma ciclovia que se melhora obrigatoriamente a qualidade do ar. E o exemplo da Almirante Reis, quando se colocou aquela ciclovia, foi um bom exemplo disso mesmo. Sim, sim. O índice da qualidade do ar piorou bastante nos meses seguintes. Em todo o caso, é preciso às vezes também experimentar e ver no que dá, ou não é bem assim? Eu julgo que é necessário pensar, é necessário pensar e fazer os estudos devidos, e é o que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer. Foi pedido, se não me engano, ao UNEC um estudo sobre as ciclovias e a segurança das ciclovias. Mas os números estão a piorar, nos últimos 2 anos pioraram. Mas estamos a falar em termos da implementação das ciclovias, se elas estão seguras ou não, não só para quem as utiliza, como para quem lida com elas, como peões e automobilistas, se são ou se têm locais e zonas em que tenham de ser corrigidas, e julgo que quando sair esse estudo, todos nós estaremos muito interessados em saber quais as conclusões e quais as necessárias adaptações, se é que vão existir, quais as diversas propostas que vão chegar ao terreno. Muito mais do que se fazer os dias, ou assinalar-se um dia simbolicamente, julgo que as políticas são interessantes, e eu vejo aquela ponte sobre o Trancão que segue depois por Gores até quase Vila Franca, ao concelho de Vila Franca, não chega ao centro, fica antes, mas está cheio de pessoas, de bicicleta. Essa ponte está para atravessar de bicicleta? Está, é ciclopedonal, e portanto está neste momento, até há tanta procura ao fim de semana e tanta gente que agora já estão novamente todos em guerra uns com os outros, dizendo que não há espaço suficiente para a bicicleta e para o peão. Eu julgo que tem de haver para os dois, com prioridade àquele que é mais indefeso, portanto, para o peão, e tem de se compreender que devem conviver num espaço que foi criado para esse convívio. Agora, também, ele ter feito ali também uma faixa, mas também é novidade. Também é novidade, sim, e as pessoas querem todas bem. O português que se preze, quando é novidade, vai em massa conhecer as coisas, e portanto daqui a uns tempos as coisas também já acalmam, e portanto será possível utilizar a bicicleta com outra qualidade, e também aproveitando aquele caminho que muitas das pessoas não tinham outra alternativa a não vir transportes, para atravessar e agora neste momento têm, e portanto entrarem em Lisboa e circularem grande parte. Pode-se entrar por ali, não é? Pode-se entrar por ali. Graças também, ao também Papa Francisco. Está também em discussão e em proposta até a Junta de Freguesia, já fez alguns contributos também para fazer uma ligação, que ainda há ali um troço que não está bem, para quanto a nós, não está bem feito, não está a fazer uma ligação correta, e a servir até as escolas que nós temos ali dois colégios e em breve vai ser lançada mais uma escola, a construção de uma escola pública, portanto, vai haver também desenvolvimentos nesse sentido, e julgo que é muito mais fazendo cidade e falando com as pessoas e não expunindo severamente com toma lá uma ciclovia enquanto estão todos em pandemia em casa e quando chegarem à rua agora aguentem-se, portanto pula ou não pula, já cá está. Julgo que se tem que fazer isto com as pessoas, com os cidadãos, e tem sido este o mote do Engenheiro Carlos Moedas e da coligação Novos Tempos, e é isso que está a chegar ao terreno e parece que com boa aceitação por parte da população. Portanto, julgo que será muito mais do que ações individuais de simbólicas, que também fizeram o seu... Todos nós nos lembramos da primeira vez que houve o Dia Sem Carros, 22 de setembro, foi o pânico, toda a gente em pânico na cidade, como é que se ia circular? Circulou-se com mais ou menos problemas e passou-se. Mas esse simbolismo, se calhar, hoje em dia é muito mais necessário. Tomar medidas em concreto, adaptar os horários das carreiras dos autocarros, dos elétricos, não é? Também a ligação entre todos os meios é muito mais importante para o dia-a-dia das pessoas, e disponibilizar a via alternativa das pessoas circularem de bicicletas, isto tudo em tranquilidade, sem andarmos todos a insultarmos uns aos outros porque uns têm razão e os outros não têm, os automobilistas são maus e os ciclistas são terríveis e os peões são todos malandros. Portanto, nós somos cidadãos e em princípio, se formos saudáveis, somos todos peões. Podemos ser ciclistas e automobilistas ou utilizadores de transportes públicos, portanto, devemos de conviver de uma forma natural e gastando menos energia possível, é o melhor para o ambiente, certamente, mas sem se fazer uns contra os outros, que isso acho que foi o que levou muito à confusão que deu a saída do anterior Executivo da Câmara Municipal de Lisboa. Francisco Domingos, acha que há uma política realmente para diminuir a poluição em Lisboa? Que se veja, que seja palpável, uma intenção da Câmara em fazer isso? Eu acho que sim, e a apresentação simbólica destes novos elétricos articulados de carris, precisamente no Dia Europeu Sem Carros, é uma dessas medidas. Sim, mas estes elétricos foram comprados. Sim, mas o serem colocados ao serviço neste dia... O serem colocados ao serviço neste dia decorre de um processo de elevada complexidade por parte dos trabalhadores da Carris, que se empenharam bastante, os serviços técnicos e operacionais da Carris... Para que ficassem operacionais, porque foi um processo, os elétricos têm estado a chegar paulatinamente e vêm por via rodoviária do País Vasco, num processo... muito difícil, em que foram arranjadas soluções para resolver problemas gravíssimos no transporte, e só o esforço concertado da Carris e da Câmara Municipal de Lisboa é que fez com que eles atualmente já estejam ao serviço, e foi um processo que eu, e é um tema que acompanho com particular interesse, eu próprio não perspectivava que eles entrassem ao serviço tão cedo. Encerrar um perímetro alargado da cidade, como aconteceu em 2020, não fez sentido em 2000, como não fez sentido atualmente, porque este tipo de eventos não podem ser um momento isolado, mas sim tem que ser um culminar de uma série de processos que levem, essencialmente, que o cidadão considere interessante o uso de transportes públicos em detrimento da dependência que tem atualmente do veículo automóvel privado. A batalha que o município e no fundo todos nós temos é que possamos que as pessoas que andam atualmente de carro experimentem, vivenciem a oportunidade de andar de transporte, que aproveitem estas soluções que lhes são apresentadas, só que isso tem que ser um processo de experimentação e sedução e não de proibição. Portanto, proibir, como aconteceu em 2000, pura e simplesmente, o uso de automóvel num dia, não trouxe qualquer efeito. Portanto, esta possibilidade que e não foi de forma inocente que a Carris e o município de Lisboa conseguiram colocar neste preciso dia, dia 22 de setembro, estes novos veículos a circular, é uma forma de cativar e que haja uma maior demanda do Serviço Público de Transportes. Há aqui um dado muito curioso. No ano 2022, houve uma oferta de 3% do serviço da Carris, portanto, do número de veículos que são postos ao serviço do cidadão, e isso possibilitou que houvesse... Um aumento, quer dizer, 3%. 3% da oferta. E isso possibilitou um aumento de utilizadores de 6%. O que é um dado extremamente interessante, e a própria Carris ficou espantada porque tinha vindo a descer e ainda não estamos aos níveis de 2019, 2018. E, portanto, esta possibilidade, e foi um esforço também da Carris. Carris adquiriu novos autocarros, neste momento tem perto de 732 autocarros modernos. Cerca de 60 elétricos neste momento ao serviço, 3 ascensores, um elevador, e vai ter dentro de pouco tempo um novo ascensor que acho que poderia ser um bom tema para falar, não sei se já foi falado, que é o ascensor da Graça, que está em vias de entrar em funcionamento. E só trazer estes novos meios de transporte e possibilitar que o cidadão tenha a possibilidade de vivenciar essa utilização é que pode efetivamente fazer reduzir o número de veículos. Há aqui um dado também interessante. Para terminar, que foi, como já falámos, o fecho da Rua da Prata ao trânsito automóvel, que também foi anunciado na semana do Dia Europeu Sem Carros. Isto era uma velha aspiração de quem utiliza bicicletas, que era a possibilidade de descer do Marquês de Pombal até ao Rio Tejo. E este, só o fecho da Rua da Prata ao trânsito automóvel é que vai possibilitar essa, ou pelo menos vai facilitar, a par da nova ciclovia que está em teste no Rossio, que os utilizadores de bicicleta possam fazer essa descida do Marquês de Pombal até ao Rio Tejo. Há aqui um contributo que também... Diretamente até ao Rio... Até ao Rio, salve seja. Outra medida, e isto aqui já ultrapassa o município, mas que seria extremamente interessante, seria que o Estado Central pensasse, e isso seria importante para reduzir a pegada ecológica de quem utiliza o veículo automóvel nas suas locações, seria o Governo voltar a criar incentivos à aquisição, verdadeiros incentivos à aquisição de veículos elétricos, tal como já ocorreu no passado e que entretanto terminou. Continuam a ser tão caros. Carla, imagino que para si não é assim tão indiferente que o simbolismo de um dia em que se cortam algumas vias de Lisboa ao trânsito se tivesse mantido, ou estou enganada? Sim, não, está muito certo, e de facto o simbolismo é importante, é sempre o simbolismo, mas de facto o importante é todos os outros dias do ano. Eu já tive a oportunidade de dizer neste programa que eu sou autarca no centro da cidade e, portanto, eu sou eleita, eu já disse isto várias vezes, pelos moradores do centro da cidade e, portanto, são eles que eu tenho que defender. No dia que for eleita por moradores de outros sítios, naturalmente defenderei. Temos já um anúncio de uma candidatura para o próximo mandato, Carla. Estou a brincar. Sempre bem disposto. Porque às vezes, aliás, é uma das acusações, entre aspas, e a Antonieta sabe, assim, mas a cidade não é só o centro. Certo, mas eu represento o centro da cidade. E representa os eleitores que lá vivem. Exatamente. E, portanto, o centro da cidade tem observado um aumento de trânsito, temos assistido a um aumento de poluição, e isto sente-se. Há pouco a Antonieta referiu aqui os números, houve um aumento de 6% dos gases emitidos em relação ao pré-pandemia. A Antonieta disse tudo, mas eu não só leio estas informações, como eu sinto-as. A semana passada foi a semana da mobilidade só pelo nome, porque havia trânsito por todo o lado. A quarta-feira, então, foi um dia indescritível. E sábado também, havia, por causa de uma manifestação, foi horrível. Também. Mas, pararam, enfim, o trânsito já, todo horas antes, foi horrível. Portanto, a semana passada foi tudo menos uma semana da mobilidade. Foi que havia mesmo trânsito, só quem não andou na rua é que não pode. Mas não se consegue também proibir o trânsito, não é, Carla? Vivenciar. Agora, o dia podia ter sido um dia com algumas vias fechadas. Mas independentemente disso, lá está, o simbolismo é o simbolismo, as medidas de fundo são o mais importante e o centro da cidade poderia ter menos trânsito e menos poluição se já tivesse sido implementada a zona de emissões reduzidas, que trazia muita qualidade de vida para aquela zona. Havia uma série de zonas que só podiam ser acedidas por moradores. A rua da Escola Politécnica, eu estou-me a repetir naquilo que já disse, mas de facto a rua da Escola Politécnica, o Príncipe Real, a rua do Alecrim, aquilo é todo um inferno. As pessoas que ali moram têm que estar todo o dia a levar com os gases dos automóveis por carga d'água. São cidadãos de segunda? Não são. Portanto, têm todo o direito a ter qualidade no seu ar. A Avenida da Liberdade tem muito trânsito, está-se a repor os sentidos antigos sem ter no centro, na via do centro, o limite de acesso a veículos que estava previsto e, portanto, nós em vez de reduzirmos o acesso de carros de quem vem de fora, não estamos. Portanto, se nós criássemos medida para que só os moradores ou determinados comerciantes autorizados pudessem aceder ao centro da cidade, como estava previsto no projeto da ZED, nós já diminuiríamos muito o trânsito e, acima de tudo, a qualidade do ar, que é muito pouco falada, mas as crianças que andam nas escolas que se situam no centro da cidade todos os dias são obrigadas a respirar estes gases e não é justo. O outro dia fui ao Príncipe Real e pela primeira vez senti-me mal com a poluição. Senti que estava ali no jardim e que de repente eram tantos carros, tanto carro parado, sim, tanta gente. Bom, resta-nos, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, resta-nos dizer que na próxima sexta-feira convidamos quem ouve o Fórum Lisboa a ir até ao Festival Santa Casa Alfama. Nós vamos estar no auditório Abreu Advogados às 18h para uma emissão extra, que será na sexta. Depois, na segunda-feira, estamos de volta aqui na Rádio Amália, como sempre. Sexta-feira às 18h, convidamos então quem quiser ir até ao auditório Abreu Advogados em pleno Santa Casa Alfama. Vamos ter uma emissão especial. Este ano o festival é dedicado à Hermínia Silva e no fim vamos ter um fado ao vivo, em princípio contamos com isso porque é sempre o que acontece. Carlos Ardisson, a escolha do fado é sua? E porque a Antonieta já disse tudo do festival Santa Casa Alfama, como vamos estar e é dedicado este ano à Hermínia Silva, o fado é a Tendinha, essa tasquinha bem característica do Recio, que eu bem conheço, já não vou há muito tempo realmente, mas que é bem tradicional. Da Hermínia Silva. Sim, bom, senhora. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Vamos estar então ao vivo no Festival Santa Casa Alfama, Auditório Abreu Advogados, na próxima sexta-feira, dia 29, às 18h. O programa repete terça-feira às 23h. Muito obrigada a todos. Estamos de volta também aqui na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito. Junto ao arco bandeira, a uma loja atendi, de aspecto rasca e banal. Na história de Bedefei, aquela casa velhinha é um padrão imortal. Vinham já grossos das sortes para o seu balcão catural. E os fidalgos e os artistas iam para Lieres Morta ouvir o Fábio cantar. Ai, velha taberna. grande e eterna, bem desde